Viriato 25, nas próximas duas horas da Radar 97.8 MHz Rádio Difusão, para ouvir também online em www.radarlisboa.fm. Iniciais de mais uma noite de agosto, recuperando John S. Police Woman, do último To Survive, o tema que ouviram inicialmente, To America On a Wishes. Yes, on a Wishes. E depois Holiday. Boa noite. Would you hold me tonight? Would you stay with me anyway? Would you love me? only the sword and the power to say who I like and to be who I like, and I will be the one for you, holiday. Yes, I will be the one for you, holiday. Where do the arrows point to my holiday? Where do I feel the sun in my holiday? Where does my heart start to beat? At the bridge to your eyes, at the path to your scars, at the sway of your diamond. Matar Saudades de Jonas Policewoman, três títulos na fase inaugural de Vir e Alto 25, dupla hora até à uma da manhã na pontinha da antena radar. O álbum To Survive foram os temas To America, Honor Wishes e Fatal. Este último, Holiday. The best music I've heard. Cerca das 23h30, como é hábito, a Cristina Fão chega com tirolinhas à soltas, entretanto. Martha Wainwright. There are days when the cage doesn't seem to open very wide. Shy, most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. Whispers into that dark cave that I've been long. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're mad. listen, we marry the wild shores of love. The tide changes fast. Oh, when you're fast, it never lasts. I cannot read between your lines. You cannot make me read your tiny mind. Oh, who's got the time? Oh, you'll go blind. Iniciais entregues a Jonas Policewoman, também convidada por aqui para as aberturas de Viriato 25, Mother Wayne Wright, certos do álbum I Know You're Married But I've Got Feelings Too, Bleeding All Over You, Jesus and Mary, o mais habitual por aqui ao longo das noites de Viriato 25, e depois o salto praticamente fatal para See Emily Play, versão notável do velho original dos Floyd, do tempo de Syd Barrett. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try.

vamos ter a linha de Ana Cristina Ferrão e ainda a recuperação nestes sons de noite de agosto para Last Shadow Puppets, The Age of the Understatement, lugar aos temas In My Room, The Meeting Place e ainda Time Has Come Again, Last Shadow Puppets. She strays, and he doesn't like it being this way. And she tried so hard to steal away from the meeting place, but her heart had left her there. Hiding from himself.

Começámos ontem esta curiosa dedicatória ao álbum Red Hot and Regal através das contribuições dos Soledad Brothers, Tampa Red, Little Willie John e Booker White. Afinal, um tributo aos Kings of Leon através de recolha de Roots, Friends and Influences. Para hoje ficam outros sons, The Cribs e The Kilts. There's not much to say for me. That's okay, you know that girls like mystery. They'll know all the things I've had. That's okay. I am a fever. am a fever, I ain't born typical. I am a fever, I am a fever, I ain't born typical. We are a fever, we are a fever, we ain't born typical. We are a fever, we are a fever, we ain't born typical. Colher de Blues esta semana, dedicatória aos Kings of Leon, um álbum recolha de roots, friends and influences. Esta noite, passagens para The Crips, The Kills com este We Are Fever, também Jason Little e os Truly, The Commuter. Right. Esta semana vamos chegar à meia-noite, viriato 25 de noite, dentro do pontinho da antena do radar, Red Hot and Real, homenagem aos Kings of Leon, se não homenagem, pelo menos lembrança, Roots, Friends and Influences. Hoje as inscrições resultam nos Cribs, The Kills, Jason Little e Clinic, com o tema Tomorrow. I saw you making celebrations at your breakfast on the table with a flask full to your lips, yeah, not for Botan. Joy of living and joy in giving, for tomorrow comes before. Thank you.

futuro agora. Sexta, o que também dá um terça a sábado, bem convidado, 23, uma da manhã, pontinha da antena radar 97.8 MHz, Viriato 25, a nova toca do Lobo. Sloppy footing, slippers sliding, creaking steps. Waited watching from underneath the bed. Stayed down his footsteps right above our head. Our hearts stopped beating when we stare. She's come to bury us. Porto 25 são sons iniciais para a etapa complementar de hoje. Uzi and Ari, o certo de abertura do álbum Headworms. Soltas é a segunda hora de Viriato 25, noite de terça para quarta-feira, pontinha da Antena Radar 97.8. Para ouvir também online, www.radarlisboa.fm. Sempre que quiser saber mais coisas sobre Radar, vá ao blog, blogradar.blogspot.com. Dirty Projectors, Stills. Aliás, stillness is the move. Yeah. para juntar às soltas, hora complementar, feriado 25 até à 1 da manhã, noite, terça para quarta, pontinha da antena radar. Stillness is the move, os Dirty Projectors. Desde sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Discos voadores na radar. Sábados às 6 da tarde, domingos às 10 da noite. E não só. Também à noite, por aqui, vai acontecer hoje, entre 1 e 3, Nuno Galopim e os Discos Voadores. Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 votações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. A passagem em primeira larga acontece já hoje, quarta-feira, às 14 horas. Depois há uma repetição ao meio-dia, no domingo, assim bem cedinho. E também uma recuperação à noite, habitualmente após o viriado 25, às segundas-feiras. Esta semana recupera-se um álbum que faz impressão ter feito 20 anos. Chama-se Paul's Boutique, 1989, assinado Beastie Boys. The best in men's clothing. Call Paul's Boutique at Sojourners. The number is 718-498-1043. That's Paul's Boutique, and they're in Brooklyn. Still, this snowbag's nothing and you're doing the ball. Shake your rope. just immense closing. Call Paul's Boutique at Sojourners. The number is 718-498-1043. That's Paul's Boutique, and they're in Brooklyn. Paul's Boutique 1989, Beastie Boys, Tiago Castro traz-nos de volta em álbum de família. Um clássico da era nova. Feriado 25 até à 1 da manhã, há Boomerang daqui a pouco. Pearl Jam em evidência. Depois, já pertinho do final, na ponta da língua. António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Viriato 25. Pontinha na antena Radar 97.8 até a 1 da manhã. É a noite terça para quarta. Estamos muito perto, entretanto. Do nosso boomerang habitual da noite, deixamos passar os Okefield River. Inside, but I don't wanna look so deep inside, yeah. Sit down on the prow to where maps he sent to us to mention lost coastlines. When nothing we've actually seen has been mapped or outlined, we don't recognize the names upon these signs. At every night rocking and rolling on waves suave and wide. Well, we have lost our way. Nobody's gonna say it out right. La la la la la la la la la la la la la la la. Nesta altura, já na meia hora final da edição, terça para quarta, há Boomerang já a seguir, com os Pearl Jam. Há também na ponta da língua, cerca do final da nossa edição, mais ou menos 10, 9, 8 minutos da 1 da manhã. Viriato 25, a nova toca do Lobo na radar. Lost Coastliners foram os Okkervil River. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. 97.8. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. estava guardado há uns tempos, praticamente desde maio de 2009. Só agora houve janela para os Pearl Jam neste boomerang. Afinal, o álbum que serviu de longo adeus à Sony, uma ligação histórica e longa da banda à editora, numa edição considerada especial, sobretudo para collectors. O que estamos a usar é o álbum normal, o velho Ten, se bem que melhorado em termos sonoros, áudio bem gerido. Depois há uma versão Redux, onde nos aventuraremos, provavelmente, daqui a umas noites mais. Pearl Jam 10. Alive, Why Go? E para encerrar a passagem desta noite, Black. Daqui a pouco. Oh, tem Very Auto 25, dedicatória Ten, reeditado recentemente pela Sony no adeus dos Pearl Jam à própria banda. Radar. Não sobram. Dizíamos, não sobram muitos minutos para o final, nem para o na ponta da língua. Smokes. Eles são os Smicks, Smokes. Inscrição imediata nos New Cuts, ponto final de Viriato 25. rápida inscrição na parte final da emissão de Viriato 25 Radar para os Mix Smoke Smokes preliminar Whisky, Cara de Pau e ainda Toques Polifónicos. Voltaremos a eles sem falta. Na ponta da língua diz adeus por nós em Viriato 25 depois dos Mix. Vá ver o nome deles outra vez. Smix, Smoke, Smokes. Na ponta da língua, Kingston Kitchen, Today's Special. No caso, St. James Infirmary. É o adeus, boa noite. Take care. Stay out of trouble. James in